Que nunca meu coração te procura. Mãe, quero fazer tantas perguntas, não é fácil sem tua ajuda. Mãe, tua vida foi minha vida, és o ponto de chegada e partida. Mãe, eu te farei uma prece, és amor que não se esquece. Mãe, porque a meu lado tu sofreste e comigo tu venceste. Mãe, é tanto que eu te devo e nunca disse te amo. Querida amiga, tu bem sabes que às vezes, apesar de tudo, me sinto só. Querida amiga, esta carta que te escrevo é só para dizer: quero estar contigo. Querida amiga, apesar desta distância, eu conservo na lembrança teu sorriso e alegria. Querida amiga, deixaria o que tenho para sentir um só momento tua mão presa na minha. Por uma carícia, querida amiga, mãe querida. Recordo mais que nunca, meu coração te procura. Mãe, quero fazer tantas perguntas, não é fácil sem tua ajuda. Mãe, tua vida foi minha vida, és o ponto de chegada e partida. Mãe, eu te farei uma prece, és amor que não se esquece. Mãe, porque a meu lado tu sofreste e comigo tu venceste. Mãe, é tanto que eu te devo e nunca disse te amo. Mudaria o que tenho para estar um só momento a teu lado neste dia. Por uma palavra, querida amiga, mãe querida. Mãe, eu te recordo mais que nunca, meu coração te procura. Mãe, quero fazer tantas perguntas, não é fácil sem tua ajuda. Mãe, tua vida foi minha vida, és o ponto de chegada e partida. Mãe, eu te farei uma prece, és amor que não se esquece. Mãe, porque a meu lado tu sofreste e comigo tu venceste. Mãe, é tanto que eu te devo e nunca disse te amo.